No programa de hoje vou estar à conversa com a professora Fátima Conceiro, professora de inglês e alemão no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Não perca! Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora é que me livro. Queiram todos os nossos ouvintes perdoar a minha voz, eu prometo que no próximo programa já estarei de volta à normalidade, mas para hoje é o que temos. A minha convidada no programa desta semana é a professora Fátima Conceiro, que frequentou o Liceu Camões em Lisboa, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Inglês e Alemão, complementado com o Goethe Institute para reforçar o alemão. Dá aulas desde 1982 e no nosso agrupamento desde 1985. Este ano começou a ensinar a português a estrangeiros, uma nova experiência sobre a qual também nos vai falar. Professora, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui comigo neste programa. Espero que seja uma experiência que goste e seja muito bem-vinda, portanto. Muito obrigada também pelo convite. É sempre um prazer estar contigo, Mafalda. Já nos conhecemos há, acho que, 3 anos. Já vai fazer 3 anos. E é sempre um prazer poder partilhar coisas contigo. Digo mesmo. Portanto, vamos começar por uma pergunta mais ou menos genérica, que é: a cultura sempre teve grande importância para si ou foi algo que foi adquirindo com o tempo? Na verdade, fui adquirindo. Ela era importante quando eu vivia em Lisboa, porque tentava sempre, lembro-me de não perder as feiras do livro, alguns concertos, visitas à Gulbenkian. Só que eu nessa altura tinha uma vertente desportiva também muito forte, que me roubava muito tempo, e portanto a cultura não esteve talvez tão presente. Curiosamente passou a ser mais importante depois de viver aqui e de poder aproveitar todos os momentos que podia sair para então aproveitar outras coisas, desde museus até uma ida ao teatro. Passou se calhar a ter mais importância por estar aqui do que teria anteriormente. E depois de ter ganho essa importância, nunca mais a perdeu? Pois não. Tento sempre estar informada, fazer algumas leituras, fazer algumas pesquisas. Quando há coisas que leio que não conheço, pois claro, tento explorar. E em termos de cultura também procuro, sempre que saio, a usufruir daquilo que nós temos tanto para aprender, quer aqui em Portugal, quer fora. Não é de perder. E eu sei que realmente conhece já muitos países. Sempre que vai para fora do nosso país, gosta de conhecer a cultura desse país a fundo, nomeadamente a literatura? Ou... A cultura em geral. Claro que nunca deixo de fazer incursões pelas livrarias. É sempre uma coisa que me interessa. São de facto locais onde eu gosto sempre de ir. E parece-me que nos sítios onde tenho estado, que a oferta realmente é bastante grande, vou encontrar alguns títulos da literatura portuguesa traduzidos, o que é sempre uma coisa agradável. E de facto, traduzido para inglês, há também muita coisa, portanto gosto sempre de dar assim uma volta por livrarias e ver o que há para adquirir. Normalmente é sempre o meu problema, é o peso na bagagem, que são os livros que eu quero trazer. E pronto, tenho realmente essa curiosidade. E que é muito bom. Mas apesar de o seu gosto pela cultura só se ter desenvolvido mais quando veio para Oliveira do Hospital, a verdade é que muito cedo, ainda em Lisboa, percebeu que queria seguir alguma coisa relacionada com as línguas e, portanto, também com... as línguas, claramente. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito, e eu gostei muito, na altura estava no Liceu Camões, e gostei muito daquele período em que pude ter contacto com o francês, com o inglês, com o alemão. O meu horário era quase todo só línguas, não é? Tinha o português e depois tinha estas 3 línguas, e eu já nem me lembro das outras disciplinas, portanto essas realmente eram as que tinham. Depois eu tinha perguntado aqui à nossa anfitriã se podia trazer alguns livros, e eu lembro-me de, este foi um dos primeiros livros que eu recebi em inglês. Claro que há sempre aquelas coisas que os pais gostam de dizer. Lembro da minha mãe, da minha tia, dizerem que eu com 1 ano já, não sei se tinha alguém conhecido que estaria em França e que eu sabia dizer à demain, au revoir, Pronto, essas coisas que engraçadas que as crianças fazem, mas nessa altura não tinha qualquer consciência. Agora sim, mais tarde eu passei a interessar-me bastante pelas línguas. E isso também nos ajuda, uma língua é uma cultura, não é? E portanto, a partir daí há curiosidades que vão aparecendo. E hoje em dia, falando tantas línguas e conhecendo outras, talvez não fluentemente, mas conhecendo, há alguma na qual prefere ler ou o português está sempre na primeira opção? Eu diria que o português está sempre na primeira opção, sim. Mas depois em inglês, eu também não sou, eu consigo entender-me em várias línguas. Eu não sou uma poliglota assim. Estás a dar-me assim uma imagem de que eu falo muitas línguas. Também não é tanto assim, mas interessa-me realmente as línguas e percebo várias línguas. Agora, ler, realmente eu gosto de ler acima de tudo em português, mas depois talvez em segundo lugar o português, o inglês, mas leio em espanhol também sem problema, e em alemão e em francês também. Acabei por ter muitos anos de francês. Uhum. na nossa altura, o nosso currículo também tinha muitos anos de francês quando seguíamos as humanidades, e portanto também tenho alguma facilidade no francês, sim. E que vantagens é que encontra em ler em línguas que não são o português? Eu gosto muito da comparação entre línguas e, portanto, acho sempre muito interessante encontrar uma determinada palavra que eu vou ver a origem dela e ela diz-me qualquer coisa noutra língua e, portanto, faço sempre estas analogias, o que acho que são muito úteis para ir trabalhando aqui o nosso cérebro e para nós irmos encaixando as línguas todas umas nas outras. E a verdade é que as coisas não são assim tão diferentes. Realmente a raiz da maior parte das línguas é a mesma. E, portanto, nós vamos encontrando em diversas línguas palavras que, afinal de contas, são muito semelhantes e que existem em quase todas elas. É muito interessante ver isso. Às vezes brinco com alguns amigos, estou-me a lembrar de um amigo espanhol que fala um dialeto da zona dele, ele é das Astúrias, e eles têm o bable, que é uma língua mais própria e mais regional, e é engraçado que quando ele diz termos em bable, esses termos são bastante mais parecidos com o português. Lembro-me do nosso colega belga também, com quem já fazemos intercâmbio há muito tempo, e ele, embora agora já não tenha feito parte dos grupos de intercâmbio, mas intercambia comigo todos os anos, vem sempre visitar, e quando ele também começa a falar no dialeto dele, também há muitas palavras que coincidem com o português. Portanto, no fundo, há qualquer coisa ali por trás que liga muito as línguas. O que também facilita bastante. Facilita bastante e que nos faz refletir e de facto, até agilizar a nossa mente às vezes para conseguirmos entender melhor, não é? Uhum. Porque ao fim e ao cabo há semelhanças e, portanto, isso torna a comunicação também mais fácil. E em termos de livros, sente que tem alguma vantagem por poder ler noutras línguas, por exemplo, ou em ter acesso a livros que ainda não estão traduzidos em português, ou não é o seu caso? Não, poderei fazer isso pontualmente, mas não busco. É que também estou numa fase em que eu gostava muito de ler muitas mais coisas. Eu tenho prateleiras de livros que ainda não li e que gostava de ler, ou que até gostava de reler. Mas o tempo já vai faltando, não é? E, portanto, não estou... Às vezes sai uma novidade qualquer, mas sai. Sai fora, eu sou capaz de eventualmente até tentar recorrer à aquisição desse livro, mas não ando assim também tão atualizada para fazer eu quase que essa pesquisa. E mesmo assim, mesmo não procurando os últimos lançamentos, também duvido que consiga ler tudo aquilo que quer, porque pois, isso é impossível. A questão é essa. Como te digo, eu não fui uma grande leitora enquanto mais miúda, porque realmente tinha muitas solicitações a nível desportivo. Eu treinava e jogava e, portanto, andava muito envolvida sempre em desporto e não ligava muito a livros. E comecei a ligar na faculdade, fui mais alertada para muitos autores na faculdade. E realmente há leituras, se calhar, que eu até deveria ter feito antes e não fiz. E agora essas e mais o que vai aparecendo de novo já começa a ser um peso muito grande conseguir dar conta do recado, sim. Muito bem. E voltando aqui um bocadinho ao seu lado intercultural, considera ou tem alguma ideia de como é que a leitura e a literatura são divulgadas noutros países em comparação com Portugal? Eu estive a tentar pensar um bocadinho, né, exatamente nessa questão, e diria que, do meu ponto de vista, nos sítios por onde tenho andado realmente, há bastante oferta nas livrarias, as coisas são bastante divulgadas, mas lembrei-me, entretanto, de alguns pormenores engraçados que foi já em alguns países, neste momento não sei já precisar quais, mas, por exemplo, algumas formas engraçadas de divulgação da literatura é colocar um poema ou um texto numa casa de banho, num espelho de uma casa de banho, por exemplo. É, por exemplo, irmos no metro ou no autocarro e haver poemas que estão afixados no vidro. E são formas engraçadas de ir divulgando a literatura. Foi o que achei assim, que me lembrei que realmente podem funcionar como um incentivo, não é? Porque causam alguma curiosidade. Não é normal vermos poesia escrita nos vidros das carruagens do metro. E, portanto, não só podemos ir lendo enquanto estamos a viajar, mas depois pode-nos surgir a curiosidade de continuar a ler aquele autor. E foram assim apontamentos que eu me lembrei, sim. Sim, e talvez as pessoas que não tenham tanto hábito de ler acabam por ler inconscientemente, nem dão conta do que estão a fazer, sim. E depois, sim, enfim, sempre vão lendo alguma, exato, coisa. Agora, é uma coisa que realmente se notava muito já aqui há uns anos, mais fora do que cá, era as pessoas viajarem. E viajarem com o seu livro, irem a ler no metro, irem a ler no autocarro. Agora, enfim, estou um bocadinho mais desfasada porque, vivendo aqui, não tenho essa experiência e não sei como é que isso está a passar hoje em dia muito em Lisboa. Também, quando vou, não ando assim tanto de transportes públicos, mas lembro-me em Londres, em, sei lá, noutros países, era muito normal. As pessoas iam acompanhadas do seu livro e iam lendo enquanto faziam a sua viagem. Que é ótimo. E regressando aqui um bocadinho ao seu lado profissional, enquanto professora, o que é que considera que os professores, no geral, podem fazer para incentivar a leitura numa época em que os jovens não leem assim tanto como se gostaria? Eu acho que não devemos nunca perder a oportunidade de dar a conhecer, não é? Qualquer, aparece-nos um texto, aparece-nos uma referência, aparece-nos um excerto, então, se calhar, chamar a atenção sobre ele. Claro que depois a escolha é de cada um, mas a literatura também não tem que ser, e o hábito de ler também não tem que ser uma coisa muito pesada, não é? Não tem que ser uma coisa que seja muito séria. Acho que realmente nós devemos dar a conhecer e deixar depois ao critério dos alunos fazer as suas escolhas. Agora, se não fizermos este alerta, se calhar alguns nunca vão sentir-se curiosos. Portanto, acho que a nossa função mesmo como professores é mostrar, alertar, mostrar, e depois cada um fará o seu caminho. E sente que tem funcionado? Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que há sempre aqueles alunos que ficam curiosos, que registam, e que depois eu acredito que, numa altura qualquer, se possam sentir motivados a ir à procura de uma obra qualquer que foi referida, de um tema qualquer. Sabemos que poderá não resultar nos tempos de hoje tão bem, porque o telemóvel serve para tudo, mas às vezes menos para fazer este trabalho de que nos enriquece, não é? Pronto, mas vamos querer que fique lá uma sementinha e que alguma vez aquilo virá ao de cima. Sim, pelo menos sempre ficam despertos para os, sim, títulos. Pelo menos fazemos essa tentativa, não é? Agora sabemos que realmente, e em especial os telemóveis, é uma conversa que tem sido agora ultimamente aí tão falada, que realmente estão a tirar muito do interesse e da atenção que as crianças podem ter ao que está à sua volta. Mas vamos ver se a coisa muda e se conseguimos realmente despertar outros interesses nos mais jovens. Muito bem. E falando em ensinar, sei também que está agora com um novo projeto este ano, que é ensinar português a estrangeiros. Uhum. Como é que está a ser essa experiência? É um projeto, tem sido engraçado. Eu já aqui há muitos anos, mas muitos mesmo, eu estaria nos primeiros anos da faculdade, acho eu, e houve uma amiga que trouxe um amigo também para Portugal e ele depois acabou por ficar, ainda cá vivo hoje em dia. Ele precisava de aprender português e eu lembro-me já nessa altura, eu treinava no estádio universitário em Lisboa e portanto acabava por combinar com ele um bocadinho antes do treino, ele ia ter comigo e eu tentava ensinar-lhe português. Agora esta iniciativa foi da Junta de Freguesia de Maruja, efetivamente, que começou a ver que tem muita gente estrangeira, especialmente um grande grupo de indianos que está a trabalhar e a viver, mais a viver do que trabalhar, trabalham em Ceia, mas que estão a viver em Maruja e que precisavam de aprender português porque é uma forma de se inserirem e de conseguirem também aqui estabelecer a sua vida. E, de facto, a Junta perguntou se eu estaria interessada em fazer isso e durante o mês de julho e de agosto, enquanto não fui de férias, eu estive realmente a dar apoio a esses, são quase todos jovens, são indianos que já andavam aqui pela Europa, muitos deles vieram da Ucrânia, vieram exatamente quando rebentou a guerra, e portanto depois acabaram por vir para cá e agora quando terminámos em agosto eu propus à escola que o nosso centro Qualifica pudesse criar ali uma turma. A dificuldade era deslocar um professor, porque as aulas são às 9 da noite, deslocar um professor para Maruja para poder ir dar essas aulas. Então, como eu já tinha iniciado esta atividade, propuseram-me que ficasse no meu horário exatamente o número de horas que seria bom para aqueles alunos poderem continuar a sua formação no português. Portanto, eles agora vão ter, de facto, a hipótese de fazer módulos que lhes vão dar um certificado daqueles níveis de competência, ou A1, ou A2, por aí fora, e que poderá ser uma mais-valia, uma vez que alguns deles, pelo menos, quererão ficar aqui radicados. O que é bom também para o nosso concelho. Também. E para eles, essencialmente, eu acho que deve ser, suponho eu, deve ser extremamente complicado para uma pessoa que é estranha ao sítio onde está e que não consegue sequer comunicar. Uhum. E que tem que tratar de coisas de cariz oficial e que não consegue fazê-lo porque não consegue ainda comunicar. E, portanto, eu espero que isto realmente os vá ajudar. Para o nosso concelho, sim, é bom. Ajuda a povoar, ajuda a trazer mais gente para as escolas, ajuda a uma diversidade que eu acho que é sempre enriquecedora, e portanto acho que sim, que é de facto um aspecto bastante positivo. E é fácil ensinar português a quem nunca contactou com a língua? Não é muito fácil porque o hindi tem características completamente diferentes do português, mas a verdade é que eles que já cá estavam a trabalhar já começam a ficar com o ouvido de alguma maneira familiarizado com o português. Há que fazer muita correção a nível de pronúncia, e depois há que insistir bastante. Nós temos umas formas verbais muito complicadas, não é? Comparando com o inglês, nós temos uma forma verbal para cada pessoa, e ainda por cima eles já me têm escrito coisas em hindi no quadro e dizem, por exemplo, que não têm verbos, falam acima de tudo à base dos substantivos e portanto torna-se bastante complicado eles fazerem a assimilação deste de uma língua que é tão diferente da deles. Agora, do ponto de vista cultural, é de facto bastante enriquecedor. Eu acho que é para eles, é para mim. Vou sempre aprendendo alguma coisa com eles. Eu também não perco oportunidades de lhes fazer referências históricas, culturais, também do nosso país, para que eles também possam aprender. E pronto, e o grupo tem-se vindo a alargar, e aqui o Centro Qualifica tem divulgado também, e estão outras pessoas, estão alguns holandeses e alemães e ingleses que também já se juntaram a este grupo, e é engraçado ver que há uma curiosidade relativamente a uns e a outros, e que ficam no final da aula, ficam ainda a conversar, porque o alemão interessa-se por saber como é que é a vida deles cá, eles querem saber qualquer outra coisa, sei lá, do colega holandês, e é muito engraçado, realmente é uma dinâmica. E depois tenho que dizer que é um grupo extremamente cordial e respeitador e interessado, e que vão para ali depois de um dia de trabalho, não é? Não é fácil começar às 9 da noite até às 10h30, mas a verdade é que às vezes saímos lá perto das 11, porque as coisas se proporcionam, a conversa proporciona outros momentos, e tem sido muito gratificante. E é muito bom também demonstrarem essa curiosidade com outros países, com outras nacionalidades, mas isso também vai facilitando a própria integração deles. Sim, sim, sim. Sim, eu acho, apesar de tudo, que eles vivem muito isolados. E isso não são só os indianos, porque esses eu percebo, porque têm dias de trabalho bastante longos, mas até outras nacionalidades que nós temos por aí, e que se reservam muito ao local onde vivem, e estão isolados e contactam eventualmente com outros da sua nacionalidade, mas não tanto com o português, não fazem uma grande imersão na nossa língua e na nossa cultura. Mas sim, certamente, que quanto mais eles se sentirem à vontade na língua, mais fácil será estarem claro, integrados, não é? Muito bem, e agora vamos começar a caminhar para a fase final desta nossa entrevista, e vamos voltar aqui à literatura e aos seus gostos literários em concreto, porque já falámos há pouco que tenta e quer ler e reler alguns livros que ainda tem, mas os seus gostos literários foram variando, vão variando ainda hoje, ou nem por isso? De alguma maneira vão variando, e são variados, penso que sim, que são variados. Ao longo da minha vida andei ali assim pelos clássicos da literatura portuguesa e inglesa e alemã, sei lá, o Essa, o Saramago, a Agostina, o Miguel Torga. Relativamente aos estrangeiros, sei lá, eu lembro de uma altura, por exemplo, em que eu lia muito Agatha Christie, achava piada aos policiais, portanto policiais é outra coisa de que eu também agora não tenho lido, mas que gostei de ler a determinada altura. Normalmente gosto do romance histórico ou que traga algum contexto histórico. E aí procuro ler sobre... Há uma coisa que eu leio muito, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, porque realmente é assim uma parte da nossa história que acho tão impressionante que não me canso de ler coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. E às vezes leio autores, sei lá, como o Anthony Beaver, que é até de algum modo historiador, e portanto... mas também outros livros que sejam ficção, mas que abordem o tema. Eu lembro, por exemplo, não sabia muito sobre a Guerra Civil Espanhola e achei piada também a ler o Hemingway, que foi jornalista e esteve em Espanha durante a Guerra Espanhola, e portanto... A Guerra Civil Espanhola, e portanto também conta algumas coisas sobre isso. Mas também gosto de ler sobre direitos humanos, e portanto alguns autores, sei lá, um James Baldwin, por exemplo, que fala muito da condição negra e das discriminações. E depois, numa dada altura em que aprendi um bocadinho de russo, também me interessou ler alguma coisa sobre a Rússia, então peguei assim no Tolstói e li, lembro que e Ana Karenina, e, enfim, vou tentando variar os meus gostos. Há um tipo de livros que eu também tive assim uma fase que achei piada, que é um autor americano, penso, Bill Bryson, que fala muito sobre viagens, sei lá, uma viagem à Austrália, ou fala muito sobre os ingleses, e portanto, se calhar até em inglês, agora não estou bem certa, e acho piada porque também nos traz muito do que são outros países e outros povos e outras maneiras de encarar as coisas. E depois, de alguma maneira, se calhar vou dizer um disparate, eu chamei-lhe aqui, pensei assim, vou chamar-lhe romance nórdico, se bem que não há com certeza esta designação, mas há alguns autores, um Laxness, já li algumas coisas e que acho muito engraçado, porque há assim uma certa mística, há assim um certo nevoeiro naqueles livros, e que acho muito engraçado também este tipo de livros. E pronto, acho que é assim variado, fui variando, mas é variado também, e também depende às vezes das alturas, às vezes quando é férias tendo para coisas assim um bocadinho mais leves, sim. Noutras alturas se calhar apetece-me outras, e vou variando. Mas falou aí, fiquei curiosa da questão dos livros da Segunda Guerra Mundial. Não sente que de alguma forma escrever sobre a Segunda Guerra Mundial se tornou mais num projeto comercial do que propriamente divulgar as verdades históricas da guerra? Sim, isso claramente. Nós agora encontramos uma série enorme de autores que nos falam de pequenas histórias dentro, sim, da Segunda Guerra Mundial, e isso sim, acho que se tornou um bocadinho uma exploração do tema de uma forma mais comercial. Por isso é que eu referi aqui este Anthony Beaver, porque é um livro sobre Berlim, sobre a queda de Berlim, e que eu gostei muito de ler. É um livrão enorme, mas gostei muito de ler, porque realmente ele é historiador, penso eu mesmo, e portanto a visão será com certeza uma coisa mais real, digo eu. E portanto não é tanto aquele romance, sei lá, A Costureira de Dachau, como, é uma pequena história, não é? Pode ter interesse e terá alguns traços de apontamentos históricos, claro, sobre esse tempo, mas efetivamente é uma historinha. Agora, de facto, eu lembro, por exemplo, e agora que iremos a Estrasburgo, quando fizemos esta viagem a Estrasburgo com outro grupo, aqui há uns anos, procurámos ficar mais tempo e dar aos alunos mais qualquer coisa do que apenas aquela sessão no Parlamento, e eu procurei se havia alguma coisa relacionada com este tema, e nós fomos parar a um campo de concentração perto de Estrasburgo, que era uma extensão de qualquer outro campo, que já não me lembro exatamente qual era, e fomos visitar o campo. Eu lembro nessa altura ter comprado também aí, em francês, um livro que era essencialmente de depoimentos de prisioneiros que estiveram naquele campo de concentração. Portanto, visitar o campo e depois trazer o livro e ler os depoimentos daquelas pessoas que falavam das câmaras de gás para onde eles foram e onde nós tínhamos estado, e falarem das experiências médicas, era um campo onde se faziam muitas experiências médicas, aquelas extremamente cruéis, e depois ler os depoimentos dessas pessoas foi de facto alguma coisa. Portanto, mas aí eu considero realmente não é aquela literatura comercial sobre o tema, é realmente ir à fonte, não é? E de facto ficar a conhecer por alguém que viveu as situações. Ou que estudou a fundo, claro. E de facto ler esses depoimentos tendo estado no sítio que se descreve. É muito impressionante. Pois, imagino que sim. Sim. E por falar nisso, por falar em livros no geral, que é disso que se fala neste programa, se pudesse ir jantar fora com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Eu pensei que eu sou essencialmente, eu não sou tanto de falar, sou mais de ouvir, gosto muito de ouvir as pessoas, e portanto eu acho que jantaria com o Essa para o ouvir, porque realmente é uma pessoa que jogou com as palavras de uma forma incrível, e eu acho que ia gostar muito de jantar com ele, ainda por cima porque ele tinha uns gostos também bastante, bastante marcantes relativamente àquilo que comia. Mas depois também pensei noutra pessoa que eu gostava de ouvir para tentar perceber, que era o Franz Kafka. Também acho que gostava de perceber aquela mente que parece tão conturbada nos livros que ele escreveu, e acho que tinha curiosidade em tentar entender esta mente perturbada dele. É um autor também que me interessa. Sim, que é um autor também um bocadinho controverso. Há muita gente que adora e muita gente que detesta. Exatamente, sim, sim. Mas de facto é mais aquela parte psicológica que me dá a ideia que seria tão... Que ocuparia tanto a cabeça dele, não é? A maneira como ele discorria sobre algumas coisas que me causa alguma curiosidade de saber realmente o que é que se passava naquela cabeça para ele escrever algumas coisas que escreveu. Muito bem, e finalmente a minha última pergunta de sempre: qual é o livro da sua vida, se tiver só um? Pois, eu não sei se tenho um livro da minha vida, mas eu até trouxe aqui alguns livros que me marcaram. Não trouxe só aquele do o primeiro livro em inglês que me deram, mas trouxe um livro que tem seguramente 60 anos, que era um livro de pano, que era uma coisa que não havia muito na altura. Aliás, está aqui, é de 1952, não pode ser. Não pode ser, porque nesta altura ainda não tinha nascido. Não sei, se calhar estou a ver mal ali, mas foi um livro que me foi oferecido, era eu muito pequena. É que é um simples capuchinho vermelho, mas a curiosidade é mesmo o ser um livro de pano, que agora é uma coisa vulgar que as crianças têm, mas que há 60 anos não era. Depois trouxe aqui um outro livro que eu li também há uns anos e de que gostei muito, Cisnes Selvagens, porque realmente não conhecia muito da vida das mulheres na China e achei muito interessante este cruzamento destas três gerações, porque era uma avó, uma filha e uma neta, e gostei muito de ler sobre a cultura que fazia com que elas de facto tivessem tido alguns rituais que tiveram de cumprir, porque eram mulheres, não é? Da China de Mao, se não me engano, esse livro. Sim. Depois trouxe aqui um Saramago, que eu gosto bastante, gosto bastante de Saramago, mas achei este livro, Ensaio sobre a Cegueira, assim, qualquer coisa fora daquilo que é normal, não é? Arranjar-se assim um argumento destes, ter esta falta de visão de que toda a gente foi afetada, menos aqui um pequeno grupo, e que fez com que as pessoas fizessem coisas muito, muito estranhas. E trouxe aqui este em inglês, mas é de um autor polaco. Ele é jornalista, este Richard Kapuscinski. E eu trouxe este porque ele escreve aqui sobre Angola. Ele esteve em Angola como repórter e, portanto, fala naquela época da descolonização e dos mundos que ali se viviam e da violência que houve também. E eu achei piada por ele ser polaco e ter escrito sobre Angola. Aliás, tenho mais outro livro dele também, mas este trouxe exatamente por se tratar de um livro sobre Angola. E depois não trouxe, mas é um livro de que eu gosto bastante também, que é o 1984. Acho que, sendo um livro da altura que é, dá-nos ali um retrato do que são os regimes fechados, totalitários, aquele controle, aquela manipulação, e acho que está, que é sempre atual, infelizmente. E pronto, e há um autor de que eu li muita coisa, depois vê-se um bocadinho pelas minhas prateleiras, porque tenho assim zonas que têm muitos livros da mesma pessoa, e um autor que eu gostei também é o Carlos Ruiz Zafón, o espanhol, porque eu gosto muito da cidade de Barcelona, e os livros dele normalmente são passados na cidade de Barcelona, e portanto há muitas referências a locais também que eu conheço e acho muito interessante. São assim também um bocadinho, está ali sempre uma mística também, mas são interessantes. E portanto, olha, trouxe assim um bocadinho e fez muito bem da minha biblioteca. Parecem ser ótimas recomendações que certamente também poderão servir para os nossos ouvintes. Quem sabe? Espero que sim. Professora, vamos terminar por aqui. Muito obrigada por ter estado aqui e por toda esta conversa, que de certo foi muito rica, muito enriquecedora, tanto para mim como para quem nos vai ouvir. Portanto, muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem ouvido até ao fim. O Agora é que me livro está de volta na próxima semana, mas quero ainda avisar-vos que o nosso programa tem um novo horário. Agora vai passar às quartas-feiras às 9 da noite e com repetição aos sábados às 9 da manhã. Portanto, não percam. Fiquem bem, fiquem com os livros e até para a semana. Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.